Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Salve, salve, meus amigos da Rio Sul Rádio, boa noite. Aqui é o DJ Nandão com mais um Criadores e Criaturas pra você. Vamos começar hoje com uma versão do Michael Bublé pra Kissing a Fool, do George Michael. O Michael Bublé é um intérprete de jazz muito conceituado, um cara novo, bacana, que além das músicas próprias muito boas, também capricha nos covers. E se é cover, é com a gente mesmo. Vamos lá, George Michael na voz de Michael Bublé. You are far when I could have been your star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, people will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. We could have shown them tears in your eyes, covered me with kisses and lies. So bye, but please don't take my heart. You are far, I'm never gonna be your star. I'll pick up the pieces and mend my heart. Strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. When I could have been your star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. Must have been kissing a fool.

Mas tudo é tão difícil que era mais fácil tentarmos esquecer. E vira mais uma ilusão nessa madrugada. Oh, eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão. Morto só assim. Esse aí foi o Cidade Negra com Querem Meu Sangue. Querem Meu Sangue foi uma música gravada primeiro pelos Titãs. Só que o Querem Meu Sangue dos Titãs já era uma versão para uma música do Jimmy Cliff chamada The Harder They Come. Tanto que no álbum do Titãs acústico, o Jimmy Cliff fez uma participação cantando The Harder They Come em inglês na versão original. É isso aí, Cidade Negra com Querem Meu Sangue ou versão de A Harder They Come. Antes teve a Patrícia Coelho com Eu Te Amo Você, da Marina, Rod Stewart cantando What a Wonderful World, do Louis Armstrong, e abrimos o programa com Michael Bublé cantando Kissing a Fool, do George Michael. Agora, para quem gosta de New Order, tem uma versão muito legal do Iron and Wine. Escuta aí. Criadores e criaturas. Don't jump before you look, get hung up on a hook. Been going on. never gonna give. Never gonna give you. We're no strangers to love. You know the rules and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other. Essa daí foi a Eli Bruna com Never Gonna Give You Up, clássico do Rick Astley. Antes teve a Kylie Minogue com a não menos clássica Love Is The Drug, do Roxy Music. Teve também o Bjorn Again cantando Stop, do Erasure. E abrimos esse bloco com Iron and Wine, deixando a música Love Vigilance, do New Order, bem bacana, com uma versão bem diferente da original. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com The Baseballs. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Foi rapidinho, estamos de volta. Agora tem uma versão de The Look do Roxette, cantada pela banda The Baseballs. Olha só como ficou diferente e muito bacana. Looking like a man, I hate it like a hammer. She's a dream, my scum, never was a crib. Kissing like a raindrop, she's got the look. Heavenly back, cause heaven's got a number. When she's feeling me around, her kissing is a color. Loving is a wild dog, she's got the look. She's got the look. Naked to the T-bone is a lover's disguise. Banging on the head drum, shake like a mad bull. She's got the look. Swing to the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving is the ocean. Kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Like a hammer, she's a jewel ice cam. Never was a quitter, just like a raindrop. She's got the look. Heaven bound, cause heaven's got a number. She's leading you around, kissing as a color. Her love is a wild dog, she's got the look. got the look. Os queimam no asfalto, os carros passam bem em vão. Eu da esquina, eu vou na onda, pego carona na multidão. Você olhou, fez que não me viu, virou de lado, acenou com a mão. Pegou um táxi, entrou, sumiu, deixou o resto de mim no chão. Paraíso é muito mais que contradição. Sou eu caindo no precipício, você passando no avião. Você olhou, fez que não me viu. Foi como se eu não estivesse ali. Desligou a luz, deitou, dormiu e nem pensou em se divertir. Vai ver que a confusão. Fui eu que fiz, fui eu. Ah. Você passando no avião. Você olhou, fez que não me viu. Foi como se eu não estivesse ali. Desligou a luz, deitou, dormiu e nem pensou em se divertir. Vai ver que a confusão fui eu que fiz, fui eu. doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Can't Put Your Love Around the Memory. Esse aí foi o Guns N' Roses cantando esse clássico do Johnny Thunder. Antes teve uma versão bem diferente do Local Boy. Ele fez uma mistura de cover e mashup, botando Owner of a Lonely Heart do Yes. Ele usou a base de Thriller do Michael Jackson. Não usou a parte cantada do Owner of a Lonely Heart. Isso aí foi a banda dele, o Local Boy. Mas usou a base do Thriller do Michael Jackson. Ficou bem legal, bem curioso. Ainda antes teve o Dinho Ouro Preto com Fui Eu, do Sempre Livre, e abrimos o bloco com The Baseballs, cantando The Look, do Roxette. Bom, agora vamos com uma sequência de três pedradas, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e Wasp, fazendo covers de David Bowie, The Who e Uriah Heep. Depois disso, tem uma surpresa bem calminha, bem tranquila e bem bonita. When he was 25, speed drive, don't wanna stay alive. When you're 25, when you're stealing clothes from Marks and Sparks, Freddy's got spots from ripping up stars from his face. Funky little boat race, tell me who your man is crazy. We'll be right back. Talking about my generation. criadores e criaturas. From a Rose, do Seal, uma versão instrumental do Christopher Peacock, pianista. Antes teve metal aqui no Criadores e Criaturas. Teve o Wasp cantando Easy Living, do Uriah Heep. Também teve o Iron Maiden interpretando My Generation, do The Who. E abrimos essa sequência com Ozzy Osbourne cantando All the Young Dudes, do David Bowie. Antes já tinha tido Guns N' Roses. Então o programa de hoje terminou no clima do metal. Galera, acabou. Semana que vem tem muito mais. Tem mais metal, tem mais pop, tem mais rock, tem mais jazz. E o que mais der na telha da gente tocar. Um abraço, valeu e até semana que vem, 6 da tarde, aqui na Rio Sul Rádio. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas. Com DJ Nandão.